Já tem um pouco, achar? Já. Acho que tá tempo. Tá meio alto, né? Tá um pouco alto, ainda. A gente tá baixinho aqui. Dá pra gente poder ficar baixinho. Thank you. Thank you. Eu perguntei pra minha mãe qual era a profissão. Qual era a profissão do meu pai? Ela disse: meu filho, ele é pedreiro. Mas mamãe, papai não quebra pedras. Meu filho, eu irei te mostrar onde seu pai trabalha. Papai trabalha perto dessa escola. Papai não quebra pedras. Papai é um grande mágico. Papai fazia um portão com a força de uma estrela. Ele usava uma mágica com uma máscara. Ele não nos via, porque aquela máscara só servia para ver estrelas. E, com a força de uma estrela, ele fazia um portão e saíam pequenas estrelas daquela ponta. O meu pai não é pedreiro, o meu pai é um grande mágico. Ele faz portões com estrelas. uma praia, uma mulher. Uma praia com grandes dunas. Uma mulher, uma maresia, uma ressaca, mastigando pedras. Uma mulher fazendo areia. Uma mulher fazendo areia. Grandes dunas em uma praia. Ressaca, maresia. Uma mulher em grandes dunas em uma praia. Fazendo pedras. Mastigando pedras. No alto de uma montanha, daquela ali, naquela esquina. Porque aqui em cada esquina tem uma montanha. Mas naquela ali, aquela esquina, tinha. Aquela esquina tinha um flautista. E ele soprava o tempo. No tempo em que a gente fazia esta música. 10 anos se passaram.